Não devia contar, não. Não devia contar, não. O que eu ouvi falar, não. Não devia contar. No dia em que eu te vi, fiquei muito admirado. Sendo tão bonita, mas sem um namorado. Depois compreendi a razão da tua história. Nunca deste nada a ninguém, nem a tua mão. Não devia contar, não. Não devia contar, não. O que eu ouvi falar, não. Não devia contar. Depois de muito papo, meu primo descobriu do que a tal Vendetta.